Boa noite. É sempre uma alegria estar aqui em Bragança, revendo os irmãos. Conheci essa igreja no seu nascimento, na sua inauguração. Tivemos a alegria de participar várias vezes, ou sentado aí onde vocês estão, ou aqui na frente. Para quem não me conhece, sou o pastor Daniel Osório. Nós moramos em Perdões e, como o irmão disse, nós temos o um ministério ali aos sábados, não é domingo, é aos sábados. Estamos ali ocupando uma escola que cedeu um espaço ali para gente. A gente não tem despesas, a gente não tem recursos ali também, então está empatado, né? Estamos ali todos os sábados. Nós começamos um ministério em Perdões, na verdade, há uns 20 anos atrás, de uma outra igreja, Igreja Congregacional de Atibaia. E nesse tempo eu fui para o seminário e tudo mais. E passamos algum tempo ali, ficamos sem pastor naquela igreja. Eu acabei assumindo o ministério, porque eu era um dos líderes na época, acabei assumindo na ausência do pastor. Em função disso, me aprofundei mais ainda no estudo da palavra, acabei assumindo algumas responsabilidades e acabei, no final da minha formação, indo fazer um estágio no Rio Grande do Sul. Como resultado disso, nós acabamos ficando 9 anos lá. Passou o estágio, a igreja me contratou, nós fixamos residência lá. Trabalhamos no projeto da implantação da igreja, da formação da igreja. A igreja está lá até hoje. Voltamos para cá, para nossa casa aqui em Perdões, em 2008. Foi quando nós nos aproximamos da Igreja Redenção, em Atibaia. Na época, o pastor Thomas. O trabalho aqui, na época que, acho que 2000 e, 2008, 2009. Nem se falava ainda em começar o trabalho aqui. Acho que começou, acho que em 2010, se eu não me engano. 2009. Finalzinho de 2009. Tenho bem certeza, mas a gente estava aqui no dia da inauguração. Mas o fato é que em 2010, a igreja lá do Rio Grande do Sul nos chamou de volta e nós ficamos mais 4 anos. De modo que nós totalizamos 13 anos lá. Naquela igreja. E aí a gente entendeu que encerrou essa etapa, encerrou essa fase, e voltamos para cá e resolvemos recomeçar um trabalho em Perdões do zero. Estamos lá. Aliás, já faço aqui o meu convite: dia 3 de fevereiro, o pastor Marcos Samuel, pastor desta igreja, estará pregando lá, e nós estaremos celebrando esses 2 anos. Então fica aí o convite para quem puder estar conosco, vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria estar lá. Mas, deixa eu ver, aquele relógio ali são 25 para as 8, é isso? 25 para as 8? Tá ok. Não quero me perder no tempo. Mas eu queria falar alguma coisa hoje sobre as famosas lápides que vão nos túmulos. Que o pessoal também chama de epitáfio, que nome esquisito, a gente não usa muito, né? Epitáfio, aquelas frases que vão nos túmulos. Eu li um livro do pastor Charles Swindoll, americano, e ele tem alguns toques de humor nas coisas que ele escreve, e ele conta que ele, fazendo uma visita a um cemitério lá nos Estados Unidos, ele anotou várias frases muito pitorescas. Eu não encontrei o livro, esse livro está lá, está guardado, eu até tentei localizá-lo, mas o fato é que muita gente escreve coisas curiosas. Eu me lembro de uma frase de uma pessoa que escreveu mais ou menos o seguinte na lápide da sua esposa quando ela faleceu: Senhor, aqui está a minha esposa, agora ela vai para o Senhor. Eu espero que o Senhor a receba com tanta alegria, conquanto eu a enviei para ti. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, mas eu queria que você pensasse na sua vida, se alguém fosse escrever lá na lápide do seu túmulo, se alguém pensasse assim, vou escrever uma frase referente a essa pessoa é você, o que será que marcaria a sua vida? O que será que ficaria escrito ali? O que será que ficaria registrado? Talvez aquilo que está registrado ali fosse a grande marca da sua vida. Talvez você é uma pessoa que é conhecida por aquilo ali, aquilo marca tanto você que alguém, não, eu tenho que escrever isso. Qual seria a frase? Será que essa frase, na sua lápide, lá no seu túmulo, falaria alguma coisa a respeito da esperança que você tem? Será que a esperança é uma marca da sua vida? Será que a sua vida é marcada por verdadeira esperança? É uma esperança tão impressionante que seria digna de ter uma frase no seu túmulo? Nós sabemos que muitos homens na Bíblia são exemplos para nós de esperança. A gente poderia citar vários deles. Muitos homens na Bíblia nos desafiam com as suas vidas, pela maneira como eles exercitaram esperança enquanto estiveram aqui. Mas eu queria destacar um deles. É um homem chamado José. E nós não vamos falar propriamente da sua vida, embora a gente vai ter que pincelar um pouco aqui da sua vida para entender, afinal de contas, por que que termina a sua vida daquela forma. Mas o fato é que nós vamos olhar para o fim da sua vida. O fim da vida de José coincide exatamente com o fim do livro de Gênesis, que também é conhecido como o livro dos começos. É em Gênesis que começa o universo, começa o planeta Terra, começa a humanidade, começa uma nova humanidade depois do dilúvio, começa uma linhagem que Deus chama a partir de Abraão, começa uma nação chamada Israel, tudo começa ali em Gênesis. E é interessante como o último capítulo e os últimos versículos de Gênesis vão falar de um homem chamado José. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 50. Fácil de achar, né? Gênesis 50, nós vamos ler dos versículos 24 a 26. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. O que esperamos define o que somos. O que esperamos define o que somos. A nossa vida é marcada por aquilo que nós enxergamos lá na frente, por aquilo que nós aguardamos e por quanto a nossa vida ela está impregnada dessa esperança. Isso marca a nossa vida. A nossa vida ela é definida por aquilo que nós esperamos. Nós somos aquilo que esperamos. Queria que nós víssemos hoje, portanto, duas características da verdadeira esperança. A primeira delas é que a verdadeira esperança é baseada nas promessas de Deus. Promessas. É tão ruim a experiência de nós ficarmos frustrados quando uma promessa não é cumprida, não é verdade? No entanto, com os homens, entre seres humanos, isso é bastante comum. Eu me lembro, isso faz bastante tempo, quando eu queria uma bicicleta. Veja, eu tinha tido alguns brinquedos legais, assim, quando eu era criança. Gostava muito, sempre gostei de coisa com roda. Rolemã, bicicleta, tudo isso aí sempre foi a minha praia, né? Como a gente diria hoje. Eu tive triciclo quando era pequeno. Sabe aqueles triciclos? Era de metal, né? Não era como esses de plástico de hoje. Eu tive um jipinho com volante assim. Também tinha uns pedais que a gente movimentava assim, que era muito interessante. Depois eu passei para uma bicicleta, aquelas que já são de duas rodas, mas que tem as rodinhas. Mas eu comecei a ficar maiorzinho e eu achei que aquela bicicleta ela não era uma bicicleta digna, não era uma bicicleta de verdade, porque ela ainda tinha aquele pneu maciço. Sabe pneu maciço? É pneu que não tem câmara de ar, não vai ar dentro. Não tinha aqueles raios bonitos, não era calói. E o negócio era ter ou uma calói ou uma monarque na época. Eram as bicicletas que existiam. E eu queria uma calói. E os meus pais fizeram certo suspense sobre a compra dessa bicicleta. Mas aí eu percebi pelas conversas deles que eles tinham encomendado numa loja no centro de São Paulo a bicicleta. E essa bicicleta, um belo dia, chegou em casa. E pensa numa criança feliz que vê uma promessa sendo cumprida. A gente morava num sobrado. E meu quarto ficava na parte de cima. E meus pais falaram alguma coisa assim, tipo, ah, vai até a sala para dar uma olhadinha lá e tal. Mas eu, esperto, pesquei do que se tratava. Falei, só pode ser a minha bicicleta. Gente, não sei se você pode acreditar no que eu estou falando. Quando eu estava na metade da escada, eu estava sentindo o cheiro da bicicleta. Cheiro de bicicleta nova. Não tem coisa igual, gente. Eu senti o cheiro da bicicleta. Quando eu fui me aproximando dela, assim, eu fiquei num estado de graça total, assim, né? Todo maravilhado. E aí eu cheirei ela mais de perto ainda, né? É mais gostoso. Eu não vi a hora de andar. Eu não vi a hora de correr. A promessa dos meus pais tinha sido cumprida. Nem sempre os nossos pais cumprem o que dizem. Teve várias promessas que eles não cumpriram. Teve muitas promessas que eu acho que seus pais não cumpriram para vocês. E tem promessas que vocês, pais, acho que não cumpriram em relação aos filhos de vocês. Mas a gente deveria tentar fazê-lo. Mas tem alguém que não falha nas suas promessas, e esse alguém é Deus. A verdadeira esperança, ela é baseada não em otimismo, ela não é baseada em probabilidades, ela não é baseada no que eu acho, ela não é baseada no que eu sinto, ela é baseada nas promessas de Deus. José está terminando a sua vida aqui, mas a gente precisa fazer um rápido, como é que chama quando faz quando volta lá no tempo? Oi? Uma retrospectiva, túnel do tempo. Tem uma palavra em inglês que o pessoal gosta de usar que não me ocorre agora. Oi? Flashback. Exatamente, um flashback na vida de José. José é alguém exemplar, um instrumento de Deus mesmo. Veja, nós sabemos que Deus deu para ele alguns sonhos. Ele era quase o caçula da família, né? Ele estava ali. Só Benjamim que ganhava dele, né? Ele era muito novo, mas Deus deu alguns sonhos para ele, em que nesses sonhos ele era mais importante do que os seus irmãos. Para complicar a situação, o seu pai tinha um carinho todo especial por ele, porque ele era filho daquela esposa preferida, porque tinha tido toda aquela confusão de esposas em relação ao seu pai. Logo ele despertou o ciúme dos seus irmãos. Logo os seus irmãos pensaram em acabar com a vida dele. Não acabaram porque alguns deles não concordaram. E no final das contas, acabaram vendendo José para uma caravana de midianitas que estava passando por ali e levaram José para o Egito. Lá ele foi vendido como um mero escravo. Lá ele foi submetido a um serviço doméstico. Mas é interessante como José foi uma pessoa tão abençoada por Deus que ele logo se destacou entre os domésticos. Ele ganhou muita confiança ali do seu chefe, que por sinal era alguém importante lá no Egito. Mas acontece que a esposa do seu chefe gostou de José, queria namorar com ele. Por conta disso, José é assediado. É assediado uma vez, duas vezes, ele escapa, ela fica indignada com aquilo, acusa que foi ele o assediador. É lógico que ele ficou com a culpa, ele acabou sendo preso, ele foi para uma masmorra, Deus o abençoou, Deus fez com que ele interpretasse os sonhos dos companheiros que estavam ali ao seu lado, o padeiro e o copeiro do faraó. Só por acaso, para quem não acredita que Deus é soberano e que Deus prepara todas as coisas. Mas Deus é soberano. Aqueles homens não estavam ali por acaso. Aliás, José não foi parar no Egito por acaso. E ele disse, olha, quando vocês saírem daqui, lembrem de mim. E não é que o faraó teve uns sonhos meio esquisitos lá e não sabia interpretar. E não é que os homens lembram de José e mandam chamar José e ele interpreta os sonhos do faraó. E não é que o faraó sonha que tinha umas vacas gordas e tinha umas vacas magras e Josué entende com esses sonhos do faraó que haveria uma grande fome no mundo, mas que no tempo das vacas gordas, ou seja, aqueles 7 anos que seriam de abundância, o Egito deveria juntar suprimentos, deveria juntar alimentos, para com isso suprir o seu povo, inclusive suprir outros povos. E não é que o faraó gostou do que... Não só ele gostou do que José falou, mas ele disse, olha, você é tão bom que eu quero que você me ajude a fazer isso, a administrar isso. Ok, então vamos construir silos, vamos construir lugares para armazenar o alimento. E foi o que foi feito. Durante o tempo de fartura, o alimento foi armazenado. O alimento armazenado serviu para o povo do Egito e outros povos vinham ali. E adivinha quem foi lá buscar o alimento? Os irmãos de José, que o haviam vendido, que o haviam traído. Que coisa interessante. Mas era Deus preparando o caminho para a restauração do povo que ele havia escolhido, do povo que ele havia determinado que haveria de ocupar a terra, etc, etc. O fato é que o tempo todo em que você olha para a vida de José, uma palavra se destaca: integridade. Um homem íntegro. Um homem que, por tudo que acontecia com ele, ele evitava sempre fazer o mal, pecar contra Deus, pecar contra as pessoas. Devido à sua posição elevada, ele acabou ocupando o segundo cargo mais importante no Egito, uma espécie de primeiro-ministro, que por acaso era a nação mais poderosa do mundo na época. Isso possibilitou que a sua família fosse morar no Egito, desfrutasse ali de um lugar aprazível, um lugar onde tinha fartura, onde eles podiam ter de tudo ali. Ali eles foram abrigados, ali eles foram perdoados por José, foram cuidados por ele. E acontece aqui um fato curioso. Apesar de ele não ser o mais velho, apesar de ele não ser a pessoa mais indicada para liderar os seus irmãos, acaba se cumprindo aquilo que Deus havia dito para ele, havia avisado a ele que iria acontecer. Ele se torna o líder entre seus irmãos. Em parte por causa da sua posição no governo, em parte por causa da sua grande misericórdia, da sua longanimidade em perdoá-los. Eles enxergam em José uma autoridade moral, uma autoridade, alguém que está acima realmente deles. E é nessa condição que agora, antes de morrer, como a gente vê aqui no versículo 24, ele diz algo a seus irmãos. Veja que o que ele diz para seus irmãos não é apenas um pedido. O que ele faz para os seus irmãos, ele pede um juramento. Ele faz com que eles assumam diante dele que eles vão fazer aquilo. Essa é a vida de José. Agora, o que ele diz para os seus irmãos nos diz muito sobre a esperança de José. Veja, antes de morrer, José disse a seus irmãos, o que, que ele disse? Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. O fato aqui, gente, é que havia uma promessa de que Deus exerceria uma interferência na vida daquele povo. Mas do que José está falando? Se o povo está vivendo tranquilamente, se está tudo bem, se está tudo ok? O fato é que quando Deus prometeu para o seu bisavô Abraão, não aquele Abraão que está lá na portaria, mas o outro, quando ele prometeu para o seu bisavô Abraão que os seus descendentes iriam ocupar aquela terra para onde ele deveria ir, o fato é que também Deus disse, olha, só que vocês vão passar 400 anos no Egito e os seus descendentes serão escravizados, mas eu vou agir com mão poderosa e vou tirar o povo de lá. É nisso que José está pensando. Outra coisa que ele diz aqui é que Deus vai tirar vocês desta terra. Deus prometeu interferir, Deus prometeu livrar, Deus vai tirar vocês daqui. Vocês não são do Egito, vocês não pertencem ao Egito. Não foi o Egito que eu dei para vocês. Embora vocês estejam numa terra ótima, numa terra onde tudo se produz bem, o faraó foi bondoso em ceder essas terras, não é essa a minha promessa, esse não é o lugar de vocês. Agora vejam que com essas promessas, totalmente implícito, está totalmente declarado para nós aqui, que não é o povo que vai se libertar, não é o povo que vai conseguir se livrar do Egito. Deus vai livrá-los, apesar de eles serem um povo frágil, apesar de eles serem um povo de escravos, havia a promessa de Deus. E Deus o fez com atos poderosos, como nós sabemos. Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou os descendentes daquelas 12 tribos de Israel, que afinal de contas compõem esses irmãos, é dessa família de José que vão se formar as 12 tribos de Israel e depois a nação de Israel. O que Deus prometeu é que ele iria atuar com poder, e ele faz isso e deixa isso extremamente claro. Apesar da resistência do faraó, apesar do poder do faraó, apesar da arrogância do faraó, que era tido, era considerado, ele mesmo se considerando como um deus, uma encarnação do deus Sol, o deus Ra dos egípcios, com todo o seu poder, com toda a sua importância, Deus prometeu tirá-los dali. E finalmente, veja que ele diz mais algo aqui, ele virá em auxílio de vocês, ele os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, as três gerações, chegando em Jacó, que é o pai de José. Deus vai conduzir vocês até lá. Deus vai levar vocês até lá. Deus não só vai tirar vocês do Egito, mas por todo o percurso, Deus tem coisas a fazer com vocês. Veja, quando eles saem do Egito, eles recebem a lei. Eles recebem o culto que eles deveriam prestar, eles recebem o modelo do tabernáculo e a forma como deveria ser a sua adoração, o seu culto a esse Deus. Nós sabemos que o povo hebreu, quando ele sai do Egito, eles não são um povo muito bonzinho, um povo muito fácil de se lidar. Eles murmuram, eles reclamam de Moisés, eles reclamam da fome, eles dizem que no Egito tinha pepino, lá tinha coisas boas e agora eles estão naquele deserto, afinal de contas. Mas o que Deus faz? Deus dá o maná, Deus dá as codornizes, Deus dá água, Deus misericordiosamente, bondosamente cuida deles. Vêm os inimigos, Deus dá conta dos inimigos. E Deus dá toda a provisão. É interessante que no final de toda a trajetória, apesar de, por causa da sua rebeldia e até mesmo por causa da sua incredulidade, eles terem que rodar durante 40 anos naquele deserto, quando eles poderiam ter chegado lá muito antes, se não fossem incrédulos, se não deixassem de crer que Deus iria realmente dar aquelas cidades para eles. O texto que foi lido agora há pouco, quando o pessoal atravessa pelo comando de Josué, que é um sucessor de Moisés, sob o comando de Josué, eles atravessam o Rio Jordão, isso aqui está se cumprindo. Mas antes disso, somente Josué e Caleb tinham olhado e junto com outros 10, de outras 10 tribos, mas somente eles dois entenderam que a vitória seria dada, que a terra seria realmente possuída por eles. Os outros 10, das outras 10 tribos, disseram, não, não dá. O pessoal lá é gigante, as terras, as cidades são muradas. Não dá para a gente entrar lá. Mas onde estão as promessas de Deus? Se Deus prometeu que ia dar, é porque Ele iria dar. Veja de onde vem a fonte de esperança de José. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Da onde José tirou que Deus iria livrar, que Deus iria tirar do Egito, que Deus iria conduzir para a terra? Da promessa que foi feita para o seu bisavô, Abraão. Ele não tirou isso do seu coração, ele não tirou isso de nenhuma imaginação, ele tirou isso das promessas de Deus. Onde é que está a nossa esperança? Em algum lugar diferente daquele que José colocou a sua esperança? A nossa esperança, se ela deve ser uma esperança sólida, uma esperança verdadeira, existe algum outro lugar, existe algum outro ponto onde a gente possa se firmar, a não ser nas promessas de Deus? E aonde estão as promessas de Deus, a não ser nas Escrituras? É o único lugar onde nós podemos nos firmar. É o único lugar onde nós podemos colocar o nosso foco. É por isso que ele diz, olha, daqui a um tempo, Deus vai tirar vocês daqui. Eles devem ter, alguns deles, talvez não se lembrassem das promessas, porque eles eram irmãos e deveriam saber tanto quanto José dessas promessas. Mas a gente sabe que aqueles irmãos lá eram cabeça dura. Eles tinham dificuldades. E é por isso que José tem esse recado a dar para eles. A nossa esperança também é baseada num livramento. Não é um livramento do tipo do Egito. Não é um livramento que ainda vai acontecer. A nossa esperança, ela é baseada em algo que já aconteceu. O nosso livramento já aconteceu na cruz, quando o Senhor Jesus morreu por nós. Ali nós fomos libertos, ali nós fomos arrancados das trevas, ali nós fomos levados para uma vida de liberdade, uma vida eterna. E ali o Senhor Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E a ressurreição também é a nossa esperança, de que nós também iremos ressuscitar. E quem é que vai nos conduzir até esse dia? Não é o próprio Deus? Não é a sua promessa que os que creem viverão? Não é a sua promessa que aqueles que creem em Cristo e na sua ressurreição ressuscitarão como Ele ressuscitou, que Ele é a primícia dentre os mortos? A verdadeira esperança é baseada nas promessas de Deus. Era assim que José via as coisas. E é por isso que ele chama os seus irmãos ali quando ele está prestes a morrer. Ei, vem cá, eu preciso conversar com vocês. Vocês talvez estejam com a cabeça no mundo da lua aí, talvez estejam pensando só nas coisas do Egito, mas tem coisas importantes que eu preciso dizer. Deus vai tirar vocês daqui e Deus vai conduzir vocês para a terra que ele prometeu. Muito bem, essa é a primeira característica da verdadeira esperança. A verdadeira esperança é baseada nas promessas de Deus. Mas também a verdadeira esperança, a verdadeira esperança é um testemunho desafiador. José deixou uma herança. A melhor herança que alguém poderia deixar. Nós já vamos falar que herança que é essa. A gente de vez em quando ouve falar sobre algumas heranças meio esquisitas. Em 2011, uma milionária italiana, dezembro de 2011, essa notícia apareceu nos meios de comunicação. Ela doou, na época, o equivalente a 24 milhões de reais. Ela deixou de herança. 24 milhões de reais. O que você faria com 24 milhões de reais? Não dá tempo nem de você pensar, teria que pensar bastante no que fazer. Mas adivinhe para quem que ela deixou os 24 milhões de reais. Ah, vocês já estão acostumados com essas histórias, né? Mas não foi para o cachorro, não. Não foi para o cachorro, foi para o gato. Um gato preto chamado Tomazino. E esse gato, apesar de ser preto, era um gato de sorte, né? Brincadeira. O gato Tomazino recebeu 24 milhões de reais, o equivalente a 24 milhões de reais na época. O que um gato, se você já tem dificuldade em pensar, o que fazer com 24 milhões, o que um gato faria com 24 milhões de reais? Oi? Fazia o quê? Rasgava. É, ele tem unha, só vai fazer isso mesmo, né? Rasgava tudo. Eu não sei se é na história do Garfield, no filme do Garfield, que ele é sósia, o Garfield é a sósia de um gato que também recebe uma herança, né? Tem uma história parecida, né? Agora, a segunda parte também é curiosa. Veja, a lei italiana não permite que um gato receba uma herança. E aí, o que fazer? Então, essa herança ficou para o gato indiretamente. Mas uma enfermeira de 94 anos ficou como tutora do gato e ela ficou com uns 24 milhões, o equivalente a 24 milhões de reais. Eu não sei quanto tempo viveu essa senhora de 94 anos e o que ela fez para cuidar do bichano preto, como é que ela gastou toda essa fortuna. Muitas fortunas já foram gastas e já foram dilapidadas. A gente ouve falar de famílias riquíssimas no nosso país mesmo. Família como os Matarazzo, por exemplo, né? Outras famílias famosas que a gente olha para trás e fala, o que aconteceu com o patrimônio daquele pessoal que era tão rico, que tinha tantas coisas? Agora, gente, você que é pai, é importante que a gente pense numa coisa. Não existe uma herança maior, não existe uma herança mais preciosa do que a esperança verdadeira que alguém pode passar para os outros. Você passar a esperança que você tem em Cristo, a esperança que você tem na vida eterna, a esperança fundamentada nas promessas de Deus, você passar isso para os seus filhos. E você, por que não dizer para as outras pessoas? Porque, como foi dito aqui pelo Maurício, é um dever de todos nós. José deixou uma herança para o pessoal, mas veja que herança foi essa. Versículo 25. José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento. Ele sabia que eles eram cabeça dura e teve que ser firme com eles. Olha, vocês vão ter que me jurar, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Essa era a herança. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Muito bem. Qual foi a herança? Os ossos. Agora, os ossos, aqui é força de expressão, tá? É uma forma de linguagem que foi usada aqui, porque você vê que, inclusive, no finalzinho do versículo 26, a gente aprende facilmente que Josué foi embalsamado, o que era absolutamente comum para pessoas importantes no Egito. Josué era não apenas importante, mas ele era muito importante. E ele foi embalsamado. Portanto, quando você pensa em ossos, não pensa que eles estão com uma coleçãozinha de ossos, uma caveirinha, que nem o Hamlet ficava segurando ali, mas eles estão literalmente com a múmia de José. A múmia de José era uma herança que eles deveriam cuidar. Agora vejam, a múmia de José, para eles, era um lembrete constante daquilo que ele estava dizendo para eles. A múmia de José era um lembrete constante de que Deus iria tirar eles dali. Por quê? Porque ao contrário do seu pai Jacó, que foi feito um cortejo que o levou até a terra de Canaã, um cortejo pomposo, com toda a pompa do Egito, ele foi sepultado na terra de Canaã, José designa algo diferente para ele. Ele podia dizer, quando eu morrer, faça um enterro bem bonito e levem também lá para o túmulo da nossa família, lá na terra de Canaã. Não. Quando Deus agir, quando Deus tirar o povo daqui, os descendentes deles, quando Deus agir, levem a minha múmia daqui. Quanto tempo passou? 400 anos. 400 anos. Pense num objeto que você carrega para todo lado, esse objeto é uma múmia. Foi citado agora há pouco aqui a travessia do Rio Jordão. Você lembra de um objeto que foi citado? A arca. Era importante a arca. A arca era a presença de Deus. Inclusive, não, tinha até que manter uma certa distância ali. Mas um objeto que não está ali descrito, mas a gente sabe que ele está ali. A múmia de José. Para qualquer lugar que eles fossem, vamos lá derrubar as muralhas de Jericó. Né? As muralhas vão cair. Múmia de José. Antes disso, no deserto, monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo. Carrega a múmia de José. A múmia, eu acredito que eles devem ter adaptado alguma coisa, como era a arca, era portátil, né? Você sabe que a arca tinha uns ganchos, nesses ganchos eram colocados varões, né, varas, e tinha pessoas específicas, só poderia ser aquelas pessoas que poderiam carregar, não podia tocar na arca, só podia carregar através dos varões. Varões aqui, os bastões, né? Não eram varões os homens, né? Só podia ser carregada colocando esses varões nos ganchos e levando. Eu não sei como eles fizeram com o sarcófago, não sei como eles fizeram com aquela múmia de José, mas o fato é que a múmia de José, aonde quer que ela fosse, eles sabiam, essa múmia não vai ficar no Egito. Ela não vai ficar no Egito, ela não vai ficar no deserto, ela só vai terminar a sua jornada quando chegar o dia de ela ser colocada lá na terra que Deus prometeu aos nossos pais. Portanto, a múmia de José continuou falando no sentido figurado. José continuou falando para aquela geração e para gerações seguintes. Quem olhava para aquela múmia perguntava, escuta, mas por que que a múmia está aqui? Por que que não está lá no lugar próprio? Ela está aguardando o dia em que Deus vai nos tirar daqui. Ah, Deus vai nos tirar daqui? Vai. E José, ele cria tanto nisso, ele tinha uma ideia tão firme sobre isso, que ele deu uma ordem, ele fez os seus irmãos jurarem que iam levar a sua múmia no dia que Deus agisse. Versículo 26, morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. A morte de José Fechou um ciclo na história. Acabou o tempo dos patriarcas ali. Agora vai começar uma nova época. O pessoal vai passar aquele tempo no Egito, uma espécie de intervalo de tempo, até que chegue o dia em que um bebezinho vai ser encontrado por uma princesa no rio Nilo. E vai, então, através desse bebezinho, a promessa de Deus se cumprir no tempo exato. E Deus, que levou esse povo para ser cuidado, usou José para preservar o seu povo, agora vai tirar o povo dali. Encerra-se um ciclo da história, mas não se encerra a esperança, porque não é uma esperança qualquer, é esperança nas promessas de Deus. E o seu corpo mumificado foi tirado. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Êxodo 13, 19. No capítulo 13 de Êxodo, finalmente os ossos de José são levados ali por Moisés. Não quer dizer que Moisés pessoalmente fez isso. Né? Pegou José, pôs nas costas assim e levou, né? Mas ele, como líder ali, é mencionado nesse sentido. E lá foi José sendo transportado, ou melhor, a sua múmia, né? De um lado para o outro, até que ele chega lá na terra prometida. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Josué 24, 32. Nós lemos o capítulo 3 de Josué hoje, é quando o pessoal chega. Então, ainda vai acontecer algumas coisas até que finalmente a múmia vai chegar aonde deveria chegar. Mas o importante é que Josué mesmo já está com o Senhor, né? Já está aonde deveria estar. A vida, a nossa vida, a minha, a sua, ela não é feita de muitas certezas, não. Amanhã você levanta, você vai trabalhar, você vai estudar, você tem os seus afazeres. E você começa um ciclo de várias coisas, em que muitas incertezas fazem parte do nosso dia. Muitas. Este mundo é feito de incertezas. Você não tem certeza quanto ao dinheiro. Você não tem certeza quanto à saúde. Você não tem certeza quanto aos relacionamentos. Tem coisas que nos aborrecem no dia a dia. Existem tensões. Tensões no trabalho. Tensões nas famílias. Tensões porque os problemas nos afligem. E sabe o que é complicado? É que os problemas, eles podem nublar. Aliás, nós cantamos isso, né? Se o sol voltar a escurecer e o céu nublar, o que eu faço? Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Essa música eu não combinei com o Maurício, não. Mas as coisas podem nublar a nossa esperança, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Nós temos que tomar cuidado, porque nós somos cercados, vivemos num mundo que não é um mundo de certezas, não é um mundo em que nós podemos firmar as nossas esperanças. Eu estou pensando aqui na múmia de José. Eu estou pensando assim num equivalente para nós hoje, cristãos, crentes no Senhor Jesus. Será que tem alguma coisa que foi deixada assim para nós? Para nos fazer lembrar? Para avivar nossa memória? Tem alguma coisa que o Senhor Jesus disse mais ou menos assim? Este é o meu corpo, que foi moído em favor de vocês. Lembrem de mim todas as vezes que o comerdes. Este é o meu sangue que foi derramado em favor de vós. Lembrem de mim. E nós fazemos isso sempre. E nós corremos o risco de fazer como alguns israelitas talvez fizessem, passavam por aquela múmia e não associavam que aquela múmia representava a esperança de um homem. E nós podemos, muitas vezes, participar de um culto, e especificamente o culto da ceia, e esquecemos do valor, do significado, da profundidade. O motivo pelo qual nos foi dado esse memorial, que nada mais é do que um refrescar da nossa memória do que Cristo representa na nossa vida, na nossa esperança. Porque, afinal de contas, a ceia, ela aponta para o passado na cruz e ela aponta para o futuro, porque nós celebramos até que Ele venha. Eu penso numa coisa aqui. Quando a gente olha para a integridade de José, quando a gente olha para aquele homem que foi suficientemente forte ao resistir ao pecado quando foi assediado, aquele homem que foi fiel ao seu chefe, foi fiel aos seus colegas de cela, foi fiel ao seu grande chefe, o faraó, ajudando, administrando o Egito da melhor forma possível, foi magnânimo com os seus irmãos, foi perdoador, foi um excelente administrador. Eu fico pensando, o que fez esse homem viver dessa forma, se não a sua esperança? Quando você olha para o fim, você entende o que tá lá no começo. Porque nós somos aquilo que esperamos. Nós vivemos de acordo com aonde estão os nossos olhos, para onde os nossos olhos enxergam, para onde a nossa vida aponta, no que nós nos empenhamos. Nossa esperança só pode estar alicerçada nas promessas de Deus. Se você tem sentido aflições e confusões na sua mente, lembre-se, as promessas de Deus não falham, elas são seguras. Agora, o que a gente não pode é confundir promessas de Deus. Tem muita gente que pega texto fora do contexto, para dizer, Deus prometeu isto, Deus prometeu aquilo. Nós precisamos entender o que Deus nos prometeu. E Deus nos prometeu o principal, o básico, aquilo que nós mais necessitamos. Isso é seguro e é certo. Nós temos essas coisas no futuro, as melhores são as que nos aguardam. Que nem aquele pessoal lá, eles estavam ainda com os olhos deles apontando. Aquela geração nem viu a promessa se cumprir. Outras gerações que vieram não viram a promessa se cumprir. Nós iremos ver as promessas se cumprindo quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Mas nós temos muitas coisas a se cumprirem na nossa vida na medida em que nós colocamos os nossos olhos lá na frente e vivemos aqui de acordo com isso. Nossa esperança, ela deve estar refletida no modo como nós enfrentamos as adversidades e as incertezas dessa vida. Coisa muito triste, coisa muito desagradável, vergonhosa até, eu diria, da qual nenhum de nós está livre, eu não me excluo. Mas é muito triste quando alguém que crê no Senhor Jesus não demonstra a esperança que tem. Quando alguém que crê no Senhor Jesus anda mais abatido por aí do que os incrédulos. Não que nós nunca sejamos abatidos por nada, mas eu penso que nós devemos ser como Paulo expressou na sua carta. Nós podemos ser sim abatidos, mas nós nunca entramos no desespero. Nós somos afligidos, mas nós não vamos lá nos colocar à mercê de filosofias vãs, à mercê de ensinos errados, porque alguma coisa não está dando certo na nossa vida, não saiu como nós esperamos, porque tem alguma coisa nos afligindo. Coisa muito triste é ver um crente desanimado, um crente que olha para o chão, um crente que não olha para o céu, que não olha para o futuro, designado, garantido pelo Senhor. Que a nossa vida reflita a nossa esperança. Que nós sejamos pessoas que expressam, exalam essa esperança. Que aqueles que nos rodeiam olhem para nós e vejam, puxa, que esperança, o que tem nessa pessoa? E aí quando elas se perguntarem, nós pensemos naquilo que Pedro disse. Quando as pessoas se perguntarem sobre a razão da nossa esperança, nós aí sim deveremos ter a palavra que explica a razão da nossa esperança. Essa é a porta para que falemos da razão da nossa esperança, que é o Senhor Jesus. Que a nossa vida seja assim. Afinal, o que esperamos define o que somos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela esperança segura e certa que procede do Senhor, que procede das tuas promessas, promessas que estão na tua palavra. Pai, muito obrigado pela vida de José. Obrigado pelo fim da sua vida. Obrigado pelo seu recado. Obrigado pela sua ordem aos seus irmãos. Uma ordem que reflete a esperança dele nas tuas promessas. Uma ordem que foi desafiadora, um testemunho para aquela e para as gerações seguintes. Muito obrigado, Pai, porque com essa ordem, com esse juramento, certamente, ele foi um grande exemplo, ele deixou uma grande marca. Pai, o Senhor conhece a nossa vida, não apenas por fora, o Senhor nos conhece por dentro. O Senhor sabe o quanto de esperança nós temos, o quanto nós nos alimentamos da esperança que há em Ti. O Senhor sabe que somos fracos, somos frágeis. Nós queremos reconhecer, Pai, que nem sempre vivemos de acordo com essa esperança que é tão segura e tão certa. Ó Pai, nos ajuda a ancorarmos a nossa esperança sempre e sempre nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. Nos ajuda, Pai, a expressar essa promessa através da nossa vida. Nos ajuda, Pai, quando vem a tempestade, quando vem a tormenta, quando vem a dúvida, quando vem a incerteza, quando vem a tentação, quando vem a confiança em nós mesmos. Por favor, Pai, nos ajuda a testemunhar do Senhor, a expressar a nossa esperança de maneira que ela seja não apenas vista, observada, mas possa causar admiração e assim nos dê oportunidade de falar da razão dessa esperança que há em nós. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos e o fazemos por meio do Senhor Jesus, aquele de quem procede toda a nossa esperança. No nome dele oramos. Amém.